Spring is in my spiegel stars. Over the rainbow is cut of a house. Isn't the triggers my time, baby? Of the white skies inside. Every breeze of colors in the stick of all of the food. All my language in this time. Hey, bye, bye, bye. Sabe o que é ficar em casa só e chapadão, olhando pela madrugada o poltergeist da televisão. De noite no meu carro é sempre a mesma direção. Será que eu encontro alguém que vai matar a minha solidão? Eu vivo só. Geladeira o coração. E quando encontro alguém que vai em outra direção, não sei o que acontece. Nada mais.